我らは蛇を出した。名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ。我々は、俺がこの葉を潰す。 Meu ódio me consome. Destruirei Konoha pela honra do meu nome. Por tudo que fizeram com meu clã e meu irmão, eu juro que não haverá perdão. Danzo, o primeiro da lista. Sinta o meu ódio acabando com sua vida. Me diga da onde pegou os Sharingans. Você não representa a honra do meu clã. Naruto, você tenta me parar, mas eu não mudo. Superei a força de um Senin lendário que buscava o meu corpo. Quem? Orochimaru. Poder e habilidade que não se compara. Exploda com sua arte, Deidara. Meus olhos têm ódio, me olha e me encara. Você duvida? Pergunte para Gaara. Agora procurado, sou no Kenin. Até os 5 Kages tentaram ver meu fim. Se prepare nessa luta, Killer B. Não importa se você é um Jinchuriki. Quando eu chorar sangue, inimigos cairão, mesmo os gigantes. A vingança me domina, maldição do ódio é o meu caminho ninja. Um vingador sem piedade, meu nome você já sabe. Porque eu represento o orgulho do meu clã. Mangekyo Sharingan. Um vingador sem piedade, meu nome você já sabe. Porque eu represento o orgulho do meu clã. Mangekyo Sharingan. Ao lado do mal ou do bem, pra mim não importa, não sigo a ninguém. Fechei os meus olhos há bastante tempo. Na escuridão, eu sigo vivendo. Fui transformado pela dor. E agora, eu sou um vingador. Lutei com inimigos que não chegam aos meus pés. Tente encarar meu olhar de badass. Escute os mil pássaros, Chidori. Relâmpago na mão, vai te destruir. Um novo poder com os olhos de Itachi. Fuja do meu jutsu antes que seja tarde. Mangekyo Sharingan eterno. Do meu olho eu libero as chamas do inferno. Amaterasu Black Flames. Tente fugir antes que te queime. Em volta do meu corpo se formou defesa inquebrável. Susanoo. Faço do meu jeito, Konoha me persegue. Mas posso até mesmo voltar pro time 7. Quando eu chorar sangue, inimigos cairão, mesmo os gigantes. A vingança me domina, maldição do ódio é o meu caminho ninja. Um vingador sem piedade, meu nome você já sabe. Porque eu represento o orgulho do meu clã. Mangekyo Sharingan. Um vingador sem piedade, meu nome você já sabe. Porque eu represento o orgulho do meu clã. Mangekyo Sharingan. Esse é o caminho ninja de Sasuke Uchiha, que representa o orgulho do seu clã. Mangekyo Sharingan. Player Taos, mais uma semana, tamo junto na moral. Sasuke, vamos repetir? Então ouve aí. Um vingador sem piedade, meu nome você já sabe. Porque eu represento o orgulho do meu clã. Mangekyo Sharingan. Um vingador sem piedade, meu nome você já sabe. Porque eu represento o orgulho do meu clã. Mangekyo Sharingan.